É, irmãozão, na rua ele tá cabuloso, mudou, tá louco. Lealdade virou dinheiro, até uma pá de tiozinho tá se jogando. É muita droga, muita maldade. A criançada não quer saber de nada, mano. Tá dando escola, futebol, violência é mato, irmão. Mas aí, tá na hora de acordar pra vida, desbaratinar a ignorância e começar um corre em direção do bem. A cena é essa, ladrão, muito amor e muita paz no coração. Tipo assim, né, não feio, mas também me lembrei. Tanto nós no de chave, quanto ele sem lei. Gingado, estale pras donas, invejinha castela. Sei que a vida é bela, mas é nós que fode ela. Lembro das fitas loucura, nós no meio dos fuzuê. Foi altas lombra pesada, foi altos parangolê. Tem uns moleque de quebra que já beijaram a morte. Firma de altas bagaça, ilegal meu pote, parou pra me criticar, amanhã vem pagar pau. Mas rola um peso no carro e curte um som devagar. Quer dar uma de pele fina, fica tirando os irmão. Mas treme todo nas bases quando ouve um som de ladrão. Já te falei vacilão, pra tu ficar no migué. Sua house é toca de rato, é o que o sistema quiser. Já vomitou pros botinhos, aqui não é cheio de ladrão. Sua mente é cheia de malícia pra delatar os função. E assim eu vou crescendo, tô firmão de quebrada. Os pele fina e barreira, cresce o zóio, não dá nada. Comente engatilhada, hoje o bagulho vai lombrar. Transformo rima pesada em som pra rapa pirar. É base grave, parceiro, rap é cultural. É som pra banda, bandido, ladrão e marginal. Curtido um som na moral, novo e fumando cabral. O porte é ilegal, diploma é criminal. Bem facilmente não entende, mas entro na sua mente. Vou resgatando as ideias, sonorizando os clientes. E aí paulista dá ideia, maloqueiro e conquete. Pesou a lombro que não mata, ei, só fortalece. Então já sei, tiozão, culpado é os alemão. Que tira nós, fala mal e curte o nosso som. Ficou de reflexão, um salve aí pros irmão. Eu quero paz na quebrada e menos guerra, ladrão. Aqui não tá cheio de ladrão, não tá não. Se liga, sai do crime, irmão, não tá não. Aqui não tá cheio de ladrão, não tá não. Se liga, sai do crime, irmão, não tá não. Sai do crime pra não ter um fim. Vida longa e harmoniosa, mano, vai por mim, vai. Muitos homens aqui vi tombar. O crime chama, a morte vem buscar, a morte vem buscar. Esse dia eu tava lá na quadra com os moleque. Fui pra trocar uma ideia e pra nós bolar uns rap. Uma roda de freestyle, empolgação sonora. Colou uma pá de mão e tava mó da hora. O moleque tipo dos 12 chegou, colou com uma cara de sofrido. Ó, só que ele falou: familiar, beijão, minha vontade é ser famoso. Se for você ladrão, nada disso nem pensar. Sua mãe que vai chorar, a cara é estudar. Quem luta chega lá. Cê vai dizer isso aí, eu tô ligado, tô sabendo. Cê tá aí firmando, canta rap, tá podendo. Eu nunca tive chance, meu pai já é finado. Morreu tocando tiro, perdeu, foi pros pagados. Pra nós é mó veneno, a cara é se jogar. Vou segurar o azar, e uns quilos pra passar. Quero colar nas patas, andar nos boot louco. Catar altas doninhas, cê foda e cabuloso. Vai por mim, vai por mim, também já fui função. Recaminhada errada, atrás é ilusão. Me comoveu, deu baque, me deixou mó tristão. A inocência do moleque, perdida no mudão. Querendo tudo, danado, final é rajado. Pivete na ambição, sonhando com as quadradas. Vida bela, eu quero áudio bônus. Falante pra trincar nas conquete e pagar com os brilhantes. Deus é mais, vou pelo amor. Mas se precisar, os capa vai pela dor. Aqui não tá cheio de ladrão, não tá não. Se liga, sai do crime, irmão, não tá não. Aqui não tá cheio de ladrão, não tá não. Se liga, sai do crime, irmão, não tá não. Sai do crime pra não ter um fim. Vida longa e harmoniosa, mano, vai por mim, vai. Muitos homens aqui vi tombar. O crime chama, a morte vem buscar. A morte vem buscar. Eita, anda louco, desandado pra caralho. Dá vontade de chorar, ignorância vai que vai. Eu aqui escrevendo e pensando umas paradas. O que vai ser do amanhã, o que será da molecada. Saio num pião, num rolê pra esparecer. Atrás da solução, qual que é a cena, o que fazer. A procura da paz, do amor não vejo nada. Vejo uma pá de tiro e muito ódio na quebrada. Mundo contra mundo, lá na esquina chove sangue. E eu cantando rap, sangue bom no meio dos bang. E a favela chorou, por aqui só saudade. Wagner Tavares, nesse sabotagem. Violência é mato, irmão, e tá sobrando. Revolução sonora, não, na mira do cano. Pronto pra missão, loucão, pagar pra ver. Quase me engatilhada, vou de Shuri a KG. Imagem sombria, vulto de barca no sereno. Vem blazer, vem x-terra, na madruga é mó veneno. Vira quina na calada e apaga os farol. A maldade vem à tona, vai matar antes do sol. Liga a TV que cê no jornal nacional. Chacina deu ibope no balanço geral. Vê bem esse exame e os pivetes do CAGE. Sistema carcerário, a escola pra malandragem. Cascavel, Bangu, sangue no Carandiru. O descaso e o abandono, sangue bom de norte a sul. Às vezes até sonho e fico imaginando, pra um mundão melhor, que eu faço, qual que é o plano? É só acordar pra vida, deixar as tretas pra lá. Mais amor e a paz tem que reinar. Samamba, Ceilândia, planalto estrutural. Interior paulista, vai meu salve de mil graus.